just show me the... Alfa, repórter Cidade Juliette. Direita Fox, Alfa, Cidade Juliette. Solo Gol, Gol, Tango Romeu. Tango Romeu, aguarde para início do reboque. Ok, Tango Romeu aguardará para início do reboque. Pro de ETAP 62, 1 ou 2? Ok, tá autorizado na Pro de ETAP 62, 1 ou 2? Pro de ETAP 62, 1 ou 2? Se manter o nível 050, 62, 1 ou 2? 050, 62, 2. Para o táxi 6224, 1-1-0 a bordo, Maceió, 2 de autonomia. Tem Alfa, ponte esperada 1-0, chame pronto, altímetro 1-0, no meio, chame 6224. Ok, direita, até ponte espera, chama pronto, 6224, 1-0 no meio. Madrid, Lima Eco, Mike Delta, para level 350, vai para o Zulu 10, to Natal, November Tango Lima, after November 873, to Intol position, after Intol, according our platform route, departure from level 10, after departure left turn, Puka departure. Papai Uniforme, Charlie Alpha Departure, Puka, with Zipar Transition, Zulu, India, Papa, Alpha Romeo Transition, Zipar, Skok 5263, and Control Departure Frequency 120.80. Oye, Europa, Zero, Madrid, 5250, Natal, for 5263 and after Seiko 1203 Madrid. Correct, Europa 084, stand 1-1, report right to push and start. Full ready for full Vagastar, Europa 084. Push and start, report right to taxi, Europa 084. Full Vagastar, report right to taxi, Europa 084. 723, Juliette, portão 08. 7-0-0-8. Ponto 0 pronto, 224. 24 autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus com 08 nós. Alinha e decola, Oceano 6224. Iniciando o push beta na posição 11, não interfira com o início do push da aeronave, vai empurrar a aeronave com a cauda voltada para o próximo através do portão 07 ou 08 e prosseguir até remoto no 2, forte ao término. Ok, Campo Romeu entendeu o início de reboque, coordenando com a Europa, formará o término do reboque. Eu iniciei com a cauda pro portão 08, ok? Confirmo, cauda pra 08. Ame 224, decola os 32, chame o controle 120 decimal 8, bom, boa noite. 208, ame 224, boa noite. Salvador, boa noite, ame 224, na PUCA. Decolagem, suba para nível 190, mantenha a saída para Conde. Ok, perdão, Conde subindo para 190, 2000 pés, autorizado, final LS, posto localizador, 6212. Localizado, 6212. Quatro Aracaju autoriza para o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 6224, muito obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, passarela 2224. Passarela 2224, aciona identificação, estou ciente dos desvios, reporte no término. O ponto da descida está autorizado até o nível 050. O ajuste aí, 1-0 no meio. Negativo, 1-0 descida, vai descer para 050, passarela 2224. Taxi Europa, Sierra Sport. Report at the holding point, ready for takeoff, for Terminal 1016. Clear after the traffic, and when cleared via India Alpha, holding point 110 and 120 decimal 6, Europa 0 Sport. Estou tentando alguns desvios devido a informações. Gente, 2224. Localizador 6212. 6212, autorizado sinal LS, agora com a torre, 118 decimal 95, composto. 295 graus, até daqui a pouco. Torre Ocean, 6212, estabilizado no INS. Boa noite. Boa noite, 6212, altímetro no 0, no 6, sem chuva sobre o campo no momento, só visual pro campo. Negativo ainda, senhor. Solo. Solo, gol, Tango Romeu já ingressado na posição 1 ou 2, na remota, agradece aí a todos. Golfo Tango Romeu, boa noite. 0806-6224. 0806-6224. Visual 1200 pés, 6212. 6212, pouso autorizado. Pistão no 0, pistão úmida, vento 1 no 40 graus com 08 nós. Pouso visual 06212. Na Perua 065, até o localizador. Afirmativo, 2024. E tu curva esquerda, vem Perua 065. Autorizado descida para 2 mil pés, nessa Perua intercepta o localizador. Ajuste 1096. Afirmativo, ajuste 1096. A Perua 065, descendo para 2 mil, reportaré estabilizado para 022-24. Meia 2 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Autorizado a descer até o nível 080. Agora chamei a Aracaju na frequência 120 decimal 3, vou chamar 624. Cliente, descida autorizado 080. Chama controle Aracaju 203. 6224, obrigado, boa noite. Boa noite. Autorizado de Salvador, uma boa noite. Uma informação Bravo, gol 1354. Marcando proa 085, mais 20 milhas de distância para uma frase à direita. É de gol no 354, aciona identificação, estou ciente dos desvios, estou autorizado a descida até nível de voo 050. Sou número 2 na aproximação, ajuste no 0 no meia. Número 1, está com a posição 12 horas, 27 milhas à frente, passando nível de voo 130, ATR. Da passareta. Afirmativo. Se houver condição de em velocidade reduzida, essa proa mantida é a de TAP. Pode ser mantido? Relativo. Autorizado. Ok, então, tá na proa de TAP, então, sem necessidade de desvio. Azul 84, 84, takeoff, 10, the winds 140 degrees with 08 knots. Takeoff, 10, Europa, 084. 7, call Salvador departure, frequency 120.80, have a nice flight. Moscow 0812, boa noite. Read the contact from the party, the climate, climate maintain flight level 350. Tem condições de voar na proa 075? Afirmativo, 075 afirmativo. Quinta esquerda, proa 075, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meia. Esta proa intercepta o localizador, plano 354. Ah tá, positivo então. Na proa 075, intercepta o localizador, descendo para 3 mil pés, com ajuste em 1 a 0, 1 a 6, ou 1 a 354. Estabilizando a passarela 2224. 324, autorizando o sinal IF, chama a Torre Salvador, frequência número 8, décimo 95. 295, até. Certo. Muito boa noite, passarela 2224. Passarela 2224, boa noite, Justino 096. Visão com a pista? Ainda não, senhor. A gente está aqui a... 2 milhas de zona. Gente, passarela 2224, reporte e visão. Para a visão. Desça para 2000 pés, autorizado final IF, reporte localizador. Permanece no 06, Júlio. Relativo, 2000 pés, 06, reportado estabilizado, gol 13, repórter. Avistando com 1.600 pés, passarela 2224. Passarela 2224, tráfego avistado. Pouso autorizado, pistino 0, vento 150 graus, 079. Afirmativo, passarela 2224, confirma que está chovendo no momento? Negativo, chuva sobre o campo. Afirmativo, ciente, livre, pouso na 10, passarela 2224. Bem ao lado direito do Índia Serra. E outra aqui, um pouquinho ao lado esquerdo de Dona. Tá ok, senhor, obrigado. 3, 4. Por enquanto, elas estão fora do eixo. Ok, senhor. Contact Recife, frequency 125, decimal 45. Good night. Autorizado na LS, reduza para aproximação e chame a torre 118, décimo 95, composto. Chamar a torre, confirmando 1995. 18, 118, décimo 95. 118, 95, ok. Gol em Salvador, gol 1354. Sinal LS X-ray, ajuste no 0. Mano 354, ajuste no 0 no 6. Continue a aproximação, aguarde. Pista livre, poste visual com a pista. Passará com a visual, gol 1354, passando em de acerto no modelo. Passaredo 2224, do solo 58, direita, segue via, pode se livrar, alfa e quilo para o parte 3, posição 5 Lima, mantém escutado a torre. Passaredo 2224, seguinte, alfa quilo, parte 3, posição 5 Lima. Uno 354, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 079. Sete, gol 134. Solo 354 no solo 01, livra via Fox Trot após segue via Alfa Juliette, portão 04. Fox Alfa Juliette 04 no 354. Salvador, Oxi 6259. Oxi 6259. Autoridade Serra Bravo, Golf Romeo via Peso Luno 0, Tetaubaté, nível de voo 360. Saída Sambo 1, Leda Motiva, decolada 1 no 0, primeira curva, direita, transponder 5172, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 360 para Guarulhos, Peso 10, Tetaubaté. Sambo 1, Leda Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, 5172, transponder, 208, controle, Oxi. 6259 612. Oxi 6259, o contingenciamento foi correto. Confirme, portão 612 ou 02? 612, 6. Gente, portão 612, reteste pronto para o puxo de funcionamento. Obrigado. Mike X-Ray Oscar, prossiga. X-Ray Oscar, autorizado, reboque da posição 05 para remota 1-3, resposta térmica. Confirmando o Xenera 6259, portão 2, tá ok? Portão 02. Xenera 6259, gente, rebaixa pronto para o pushback de funcionamento. Portão 02. Portão. Mike X-Ray Oscar Ciente, boa noite. Salvador, muito boa noite, canal 674, quem tem informação Bravo, descendo 150. Canal 074, boa noite, a sua identificação, estou autorizado a descida até nível 050, estou ciente dos desvios, reporte no terra. Ok, 050, reportará qual posição, cara? Tio, o término dos desvios, o 074. 6074, está mandando a proa agitada, descendo para 5